Salve, torcida americana! Eu sou o Salviano e vai começar o América História. Em 1979, o América se manteve na elite do futebol brasileiro, mesmo fazendo campanhas medianas. O Campeonato Brasileiro de Clubes tinha sido criado em 1971, como todo mundo sabe. E durante toda aquela década, não existiu rebaixamento. Pelo contrário, o Brasileirão foi inchando a cada ano que passava. Inchou tanto que chegou ao cúmulo de ter 94 clubes disputando em 1979. Mas em 1980, a CBD, que no ano anterior tinha virado CBF, foi pressionada pelos clubes a reformar o campeonato. Dessa forma, a então CBF decidiu dividir o campeonato em três divisões: a Taça de Ouro, a Taça de Prata e a Taça de Bronze. Mas ao aplicar de forma particular as recomendações da FIFA sobre acesso e descenso, a CBF criou um inédito mecanismo de acesso intermediário. No mesmo ano das competições, as quatro equipes melhores classificadas da primeira fase da Taça de Prata passariam a disputar a segunda fase da Taça de Ouro. Nem tentem entender esse angu. O fato é que o América, nesse ano de 1980, foi alocado para disputar a Taça de Prata, nossa primeira Série B. A primeira fase dessa Série B eram 64 clubes divididos em 8 grupos de 8 equipes. Jogos somente de ida e se classificavam os três melhores de cada grupo. Os campeões de cada grupo disputavam a segunda fase, chamada de play-off, e os demais iam direto para a terceira fase. O América estava no grupo E, junto com o Rio Branco e Vitória do Espírito Santo, Goiás e Goiânia de Goiás, Comercial do Mato Grosso do Sul, além de Caldense e Uberlândia. Nesse período, nosso técnico era simplesmente o senhor Aimoré Moreira. Sim, aquele que foi técnico da seleção bicampeã do mundo no Chile em 62. Ele já estava em fim de carreira, se aposentaria 6 anos depois e a passagem por aqui seria bem curta, como vocês verão. Eu perguntei ao grande Wagner Oliveira, que jogou nessa época no Coelhão, o que ele achou do Aimoré Moreira. Veja o que ele me falou. Na realidade, eu com 17 anos, eu não sabia definir a respeito dessa situação de treinador. Eu sei que o Aimoré Moreira era um treinador normal, para mim. O melhor treinador que eu tive chama-se Iustrick. Foi o melhor treinador que eu tive. Agora, a respeito do Aimoré Moreira, eu acho que foi um treinador normal, como todos os outros. E mesmo porque antigamente não tinha muita diferença de um treinador para o outro. Existia às vezes a liderança de um, o comando de um, mas os treinamentos eram básicozinho. Não tinha muita diferença de treinamento, não. Era muito coletivo, era muito finalização e parte física. Então começamos nossa saga jogando contra o Comercial em Campo Grande, no estado Pedro Pedrociano. Era 23 de fevereiro de 1980 e já abrimos o placar aos 9 minutos com Campos. Mas na segunda etapa sofremos um empate e o jogo ficou assim. Bom, empate fora de casa é bom, né? Apesar do adversário não ser muito reconhecido. A segunda rodada foi adiada e por isso jogamos a terceira rodada primeiro. No Indepa, em 2 de março, enfrentamos e vencemos o Uberlândia por 1-0. Gol do nosso meia Maneca. Em seguida, vamos à segunda rodada, o jogo adiado contra a Caldense. E veio a primeira derrota. Em 6 de março, fomos ao Mineirão e perdemos para o time de Poços por 2-1. Quarta rodada, e vamos ao Espírito Santo enfrentar o Rio Branco, dia 9 de março. Empate em 0-0 no primeiro tempo. Eles abrem o placar aos 10 minutos do segundo. Aos 19, Dirceu empata para a gente. E aos 25, Luiz Carlos Gaúcho vira o jogo. Vitória importantíssima do Coelhão. Quinta rodada, nova vitória do Coelhão, agora diante da sua torcida no Mineirão. 1-0 em cima do Goiânia, no dia 12 de março. Nesse momento, estamos liderando o nosso grupo com 7 pontos. Uberlândia tem 6 pontos e está em segundo. Caldense com 5 pontos e Goiânia com 4 pontos tem um jogo a menos e podem encostar. Vamos à sexta rodada enfrentar o Goiás no Serra Dourada, dia 16 de março. Começamos perdendo de novo, mas no início do segundo tempo, Luiz Carlos Gaúcho de novo empata para a gente. Final 1-1. Na mesma rodada, o Uberlândia também tem um jogo importantíssimo no Espírito Santo e vence o Vitória, se igualando em pontos com a gente. Ambos lideram a chave com 8 pontos agora. E vamos à última rodada. Jogo no Independência, no dia 23 de março, casa cheia. Mas o jogo parece que foi tenso. 2 expulsos do Vitória e 1 do Coelhão. Dirceu. E parece inacreditável, mas conseguimos perder por 1-0. Alguém já viu esse filme? Uberlândia empata na última rodada com Goiás e fica com o primeiro lugar do grupo, dando direito a ir fazer os playoffs para tentar jogar a Taça Ouro. Eles acabariam eliminados pelo Bangu nesses playoffs. O Coelhão, como não conseguiu chegar, continua na Série B e segue direto para a terceira fase, onde 20 clubes são agrupados em 4 chaves de 5 equipes cada. Jogam dentro dos grupos só as partidas de ida, e apenas os campeões de cada chave vão para a fase seguinte, que é a semifinal. Estamos no grupo L, junto com Ferroviária, Uberaba, ABC e Juventus. E se na primeira fase morremos na praia, nessa fase ficamos afogados pelo caminho mesmo. Depois da decepção daquela derrota na última rodada, o Coelhão perdeu o rumo e não venceu nenhum jogo nessa fase. Perdemos para a Ferroviária e para o ABC no Mineirão, 2-0 para a Ferroviária e 4-3 para o ABC. Esse jogo do ABC foi inacreditável. Fizemos 3-0 no primeiro tempo com Ramires, Luiz Carlos Gaúcho de pênalti e Dirceu. Antes de acabar o primeiro tempo, eles diminuem para 3-1, mas no segundo tempo, eles fazem 3 e viram o jogo para 4-3. A torcida americana ficou tão indignada que o técnico Aimoré Moreira foi demitido. Depois disso, ainda perdemos de 3-0 para o Uberaba, na casa deles, e conseguimos somente um empate em 1-1 na Rua Javari contra o Juventus. Melancólica segunda fase, e estamos fora da Série B de 1980. 1980 foi um ano bissexto que começou numa terça-feira, portanto, era ano de Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos de Moscou foram uma das Olimpíadas mais boicotadas de todos os tempos. No final de 1979, como protesto contra a invasão soviética do Afeganistão, o presidente norte-americano Jimmy Carter anunciou o boicote de sua nação aos Jogos Olímpicos de Moscou no ano seguinte, convocando seus aliados pelo mundo a darem o mesmo exemplo. Em 8 de março, milhares de brasileiros se deslocam para a cidade de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, onde acreditam que uma nave oriunda de Júpiter pousaria em uma fazenda local, segundo o fazendeiro Edílcio Barbosa, autodenominado como o Mensageiro de Júpiter. Os anos 80 iam começar. Depois de sair da Taça de Prata, o Coelhão passou 2 meses sem jogos oficiais. Maio e junho. Nesse período só ficou fazendo amistosos. Inclusive fez 2 jogos contra o Vila, que era um pagamento que o Vila exigiu por ceder um zagueiro pro Coelhão. Mas em julho voltamos a jogar, tínhamos a Taça Minas Gerais daquele ano. Eu já falei naquele episódio de 73, a Taça Minas Gerais é um torneio meio sazonal que a Federação Mineira às vezes inventa. Em algumas vezes ele é parte do campeonato, em outros ele é um campeonato à parte. Em 80, ele foi um campeonato próprio e começou em julho. Eram 19 times disputando, Cruzeiro e Atlético não jogaram, e a fórmula era a seguinte. Dividiram esses 19 clubes em 3 grupos, grupo A com 7, grupo B e C com 6. Jogavam todos contra todos em ida e volta dentro dos grupos. e se classificava o campeão de cada grupo mais o melhor segundo colocado. O América ficou no grupo A, junto com o Alfenense, Flamengo de Varginha, Atlético de Três Corações, Guaxupé, Caldense e Guarani. Como você já deve imaginar, o Coelho não teve muita dificuldade nessa fase. Foram 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E essa derrota só aconteceu na última rodada do jogo contra o Atlético de Três Corações, porque a gente já estava matematicamente garantido como campeão do grupo. No grupo B, Uberaba terminou em primeiro e no grupo C foi o Valério. E o melhor segundo colocado acabou sendo o Uberlândia, que estava no grupo B junto com o Uberaba. Então, esses 4 classificados fazem as semifinais. América e Valério, Uberaba e Uberlândia. Mais uma vez, o América não teve muitas dificuldades. Vencemos os 2 jogos. 1-0 lá em Itabira, no dia 4 de setembro, com gol do Wagner Oliveira. E 3-0 no Mineirão, no dia 7 de setembro, com gol de Cláudio Barbosa, Macedo e Augusto. Estamos na final. O Uberaba se classifica empatando em 1-1 no primeiro jogo e vencendo o Uberlândia por 1-0 no segundo jogo. As finais, então, estão marcadas para o dia 10 de setembro, o primeiro jogo, uma quarta-feira, e depois, dia 14 de setembro, um domingo, o segundo jogo. A primeira partida seria em Uberaba e a segunda em BH. Por quê? Porque o regulamento dizia que o time que tivesse mais pontos nas fases anteriores faria o segundo jogo em casa. O América fez 18 pontos na primeira fase e 4 pontos nas semifinais, então 22 pontos. Uberaba fez 17 pontos na primeira fase e 3 pontos nas semifinais, total de 20 pontos. Só que vocês vão lembrar que o grupo do Uberaba na primeira fase tinha 6 times e do América tinha 7. Portanto, o América teve 2 jogos a mais. E foi isso que o Uberaba alegou quando entrou com um mandato na Justiça Comum contra a realização do primeiro jogo em Uberaba. O desembargador Edésio Fernandes considerou improcedente esse mandado de segurança e cancelou, sendo sua decisão publicada no Diário Oficial. Portanto, o América seguiu para Uberaba para fazer o jogo. Chegando lá, surpresa, Uberaba não compareceu ao próprio estádio, nem sequer abriu os portões. Os jogadores uniformizados do lado de fora, assinando a súmula, esperando o tempo definido pelo árbitro e voltando no ônibus. Um juiz da cidade desconsiderou a decisão do desembargador, proibiu a abertura do estádio e cancelou a partida de forma arbitrária. Então, chega o dia do segundo jogo, que estava marcado para o Mineirão, no domingo. Ninguém sabe direito o que está valendo. Esse jogo será a primeira partida ou a segunda? O Mineirão está deixando de ser o foco das decisões do futebol mineiro. Agora as coisas estão sendo decididas aqui, no Fórum de Belo Horizonte. É que a Taça Minas Gerais está com seu final complicado. Não houve jogo domingo passado entre América e Uberaba, porque o Uberaba não aceitou fazer o primeiro jogo dentro de casa. E hoje os dois se enfrentam no Mineirão, mas ninguém sabe o que este jogo está decidindo. Então, meu, como é que fica a Taça Minas Gerais? Termina ou não termina? E que, numa orientação do nosso departamento jurídico, eles determinaram ao departamento técnico que fosse feita a realização da segunda partida e cumprindo o disposto no regulamento do seu artigo 12, que diz que se alterna da partida. As duas associações estiverem ainda empatadas, será realizada uma prorrogação e, consequentemente, disputa de penalidades para se conhecer o vencedor. Quem respondeu ao jovem repórter Chico Pinheiro no áudio que você acabou de ouvir foi o Elmer Guilherme, que então respondia pela FMF. Mas o presidente do Uberaba tinha uma opinião diferente. A federação não resolve nada, quem resolve são os órgãos oficiais. O problema da federação é só marcar o jogo. O Uberaba vem julgar, mas vem julgar com restrições, considerando a primeira partida. E, para tanto, já fez um protesto junto à Federação Mineira de Futebol para prevenir responsabilidade. Como não conseguiu o que queria, Uberaba não comparece ao Mineirão. Ao sair do hotel que estava hospedado em BH, segue de volta para Uberaba. O juiz de Uberaba, que peitou o desembargador, ainda tentou intimar o presidente da FMF, o presidente do América, os árbitros, mas como a comarca do juiz era em Uberaba, não tinha autoridade em Belo Horizonte e o oficial de justiça sequer conseguiu entregar a intimação, porque foi barrada na entrada do Mineirão. O América então segue os protocolos, entra em campo, espera o tempo regulamentar se esgotar e é considerado vencedor por WO também dessa segunda partida. De acordo com Carlos Paiva, é a volta olímpica mais sem graça da história. vou colocar no Twitter uma foto da faixa de campeão dessa taça. Me segue lá, @stsalviano, para você ver a foto dessa raridade. Em 30 de junho, o Papa João Paulo II chega a Brasília para uma visita a 13 cidades brasileiras que duraria 12 dias. Ele visita Belo Horizonte no dia 1º de julho, desfila com o Papa Móvel na Avenida Afonso Pena, desde a rodoviária até a Praça Israel Pinheiro, no Mangabeiras, onde celebrou uma missa para 1 milhão de pessoas. A cerimônia aos pés da Serra do Curral rebatizou extraoficialmente o local. Até hoje, é como a Praça do Papa que a área é conhecida. E em 13 de novembro, o Congresso aprova por unanimidade a emenda constitucional que restabelece eleições diretas para os governadores dos estados e do Distrito Federal. Era a abertura controlada que a ditadura brasileira se propunha. Mal acabou a taça e já tem mineiro acontecendo. E o mineiro nessa época tem a importância de ser ele que classifica os clubes para as séries A, B e C do ano seguinte. Os dois primeiros vão para a Taça Ouro em 81, o terceiro e o quarto vão para a Taça de Prata e do quinto ao oitavo disputam um outro campeonato para saber quem terá a vaga na Taça de Bronze. E o campeonato tem uma primeira fase em que 21 clubes são divididos em 3 grupos de 7, jogam somente ida dentro dos grupos e classificam 2 melhores de cada grupo e os 2 melhores terceiros no geral. O América está no grupo C junto com o Tupi, Ateneu, Atlético de Três Corações, Vila Nova, Guarani e Uberaba. O Atlético está no grupo A e o Cruzeiro está no grupo B. De novo, essa primeira fase, sendo de nível mais fácil, terminamos em primeiro com 8 pontos, sendo 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essa derrota, de novo, na última rodada, 1-0 para o Guarani, quando já estávamos matematicamente classificados em primeiro lugar. Aí, na segunda fase, os 8 times classificados jogam entre si em ida e volta, pontos corridos. E aí é que nossa fragilidade vem à tona. Começamos bem vencendo o Valério por 2-1, mas em seguida foram 3 derrotas. 3-1 no clássico para o Atlético, 1-0 para o Guarani e 2-0 para o Democrata. Conseguimos uma recuperação vencendo o Zebu na casa deles, 1-0. Depois empatamos com o Cruzeiro em 2-2. E então, 3 vitórias seguidas. 4-1 no Guaxupé, 3-1 no Valério e 3-1 no Guaxupé de novo, já um jogo de volta. Novo empate em 1-1 com o Cruzeiro em seguida, outro empate em 1-1 com o Uberaba e chegamos na antepenúltima rodada para jogar de novo contra o Atlético. O Atlético desse ano tem um time muito forte, é inegável. É um time com João Leite, Luizinho, Palhinha, Reinaldo, Éder. E essa altura do campeonato, estava faltando 3 rodadas para acabar, nós estamos com 13 pontos e eles já têm 21. O Cruzeiro estava com 17. Então já não temos mais chance de sermos campeões. O Atlético vence e acaba tricampeão naquele jogo mesmo, antecipado. Nas últimas rodadas ainda vencemos o Guarani e empatamos com o Democrata em 0-0, o que é suficiente para ficarmos com a quarta colocação e garantir uma vaga na Taça de Prata no ano seguinte. E o ano acaba assim, melancólico. Pelo menos fomos campeões nesse ano, né? Sem jogar a final, mas foda-se, certo? Pois é. Mas o futuro ainda reservava algo pior para o Coelhão. O Uberaba não tinha engolido perder aquela taça e estava na justiça querendo marcar novos jogos. Mas isso é história para o mês que vem. These songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our brothers?